quer conversar, ele não tem assunto. Quando ela olha pra lua, ele pensa no sol. Quando ela fica calada, pensando na vida, ele só lembra problemas que a vida lhe dá. Ele só fala em trabalho, ela quer um cinema. Se ele resolve sair, ela diz que não quer. Foi no início do mundo, palco da primeira cena, o primeiro encontro de um homem e de uma mulher. Quando ele beija na boca, vem logo o desejo. Ela se agarra com força naquela emoção. Ele procura de novo, querendo outro beijo. Ela se rende, seus pés já não pisam no chão. Quantas palavras e juras de amor nessa hora. E não importa o lugar, se o amor é quem quer. Foi no início do mundo, palco da primeira cena, o primeiro encontro de um homem e de uma mulher. Assim, nada vai mudar. Um procura o outro, só estão felizes quando o outro está. Sempre foi assim, nada vai mudar. Um procura o outro, só estão felizes quando o outro está. E entre o amor e os problemas de todos os dias, juntos é que eles encontram razões pra viver. São parecidos em tudo, mas são diferentes. Doce mistura da essência que faz o prazer. Quantas palavras e juras de amor nessa hora. E não importa o lugar, se o amor é quem quer. Foi no início do mundo, palco da primeira cena, o primeiro encontro de um homem e de uma mulher. Foi assim, nada vai mudar. Um procura o outro, só estão felizes.